gostei de umas 5 ou 7. Bota um pouquinho de cana, bota para me lembrar se foi em Copacabana ou na Rua do Catete que nós fomos conversar. Foi Odete ou Bernadette? Não posso me recordar. Será que moça promete encontro na Rua 7 com peitica de falda? Na Praça 15 seria que estive espiando Odete, sentinela do meio-dia, até bem depois das 7. Duas vezes não vi ela, será que foi Bernadette? Na Praça 15 num dia, 2 dias na Rua 7, com mais um que me promete. Já sei que não cumpria, na Praça 15 seria que me danei com Lisete. Mas, meu Deus, que confusão! Vai na Rua do Catete. E neste meu coração, que tudo quanto promete, sempre há de ser contramão. Dia 15 ou dia 7, dia 15 ou dia 7. Foi Odete ou Bernadette? Odete ou Lisete? Eu não sei se foi no dia 15, se no dia 7. Ah, mas sei que foi na Praça 15. Ah, foi, ah, foi. Aí eu espiei Odete e me danei com a Lisete. Sim, sim, no dia 7. Me lembro bem. Na Rua 7. Não, na Praça 15.